Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no Canal 2. Hoje é domingo, estamos a 14 de novembro de 2010 e eu cá estou para a emissão número 29 do nosso Nota 7. Ora, o nosso Nota 7 que hoje lhe trará precisamente 7 melodias tocadas em acordeão. Pois é, ora, hoje vamos andar muito por terras francesas, não só, mas também e principalmente vamos andar por terras gaulesas para lhe trazer ritmos e sons vindos de um instrumento belo, o acordeon. Pois é, desconheço as suas origens, é algo que um dia ainda vou estudar assim, mais aprofundadamente, mas o que é certo é que este instrumento teve muita expressão em França, não só atualmente, mas já há muitos anos. O acordeão faz parte de muitos registros sonoros gravados nas décadas de 20 e 30 e consta que era o instrumento preferido de Edith Piaf. E, enfim, é apenas uma introdução. Vamos agora ficar com música para abrirmos a emissão de hoje do nosso Nota 7. Aimable, le valse, aliás, la valse des as, assim é que se chama esta melodia, que vai abrir então a nossa emissão. E logo depois, uma música que se calhar dirá muito aos acordeonistas de França, mais típica, mais precisamente aos de Lyon. A música chama-se Les Accordionistes, aliás, La Marche des Accordionistes Lyonnais. É como se chama esta música. E é tocada ao acordeão de André Blot. É a segunda música que vamos ouvir. São músicas bem dispostas, músicas com energias positivas. A imagem que eu tenho, só mesmo assim, a título de curiosidade, a imagem que eu tenho é aquela espécie de praça, de avenida, de, enfim, um espaço amplo, não é? Com muito sol, um céu perfeitamente azul, ou seja, um lindo dia. Não sei como é que está onde o estimado ouvinte vive, aqui não está mal de todo. Mas enfim, vamos à música, Aimable com La Valse des As. Thank you. Lezacne é o próximo acordeonista a desfilar aqui na nossa, no nosso palco, digamos assim. Vamos ficar com uma melodia que... É assim, eu não conhecia com este nome, mas já conheci esta melodia de algum lado. La Migliovato é como se chama esta música, com um ar assim meio italiano. É uma música muito bem disposta, como aliás todas aquelas que ouvimos até aqui, que vamos ouvir até ao final da emissão. É uma música bem disposta, com energias positivas e que tem como objetivo, mais uma vez, assim, estampar-lhe um sorriso no rosto. Diretamente falando, é mesmo este o objetivo. Então, La Migliovato é como se chama esta melodia ao acordeão de Armand Lezacne. E depois, uma música que quase que dispensa apresentações. Não sei se conhece Stevie Wonder, mas ele tem uma música muito conhecida que tem um título muito curto, muito breve e muito simples. I Just Called to Say I Love You. Muito simples, não é? Um título muito pequeno. A música é conhecidíssima. Se não conhecer pelo título, vai com certeza conhecer pela melodia. Todas formas, vamos aqui a ouvir ao acordeão de alguém muito conhecido no mundo da música instrumental. Astor Piazzolla. São inúmeros alguns instrumentos que ele toca e inúmeros os tangos que já gravou. Mas aqui vamos ouvi-lo num registro, então, diferente. Astor Piazzolla, que vai interpretar logo a seguir a Armand Lezacne, Lezacne, a sua melodia I Just Call to Say I Love You. Sua, neste caso, até mais de Stevie Wonder. Mas, enfim. Chega de conversa, vamos à música. Espero que esta tarde esteja a ser do seu integrado no nosso Nota 7. We'll be right back. depois desta conhecidíssima música I Just Called to Say I Love You, aqui ao acordeão de Astor Piazzolla, quase um homem dos sete instrumentos. Por acaso, pelo menos esta informação que tenho, e até alguns registros que temos aqui connosco, de variedíssimas interpretações de Astor Piazzolla. Mas vamos voltar à música francesa, é verdade, desta vez com E de Le. É a letra E, a única indicação que tenho aqui é esta mesma, de E de Le. Le Rossignol Le Monde Martois é o tema que vamos écouter a seguir. E já que falamos de música francesa, vamos também ficar com uma outra música de Charles Vestrac. Ora, esta música, o CD, e pelo menos tendo aqui à minha frente os títulos originais, do CD não consta o nome da melodia. Infelizmente, mas pronto, de qualquer forma é uma música que vamos ouvir e que, pronto, eu particularmente não conheço, mas uma coisa certa é daquelas musiquinhas que sabe sempre bem ouvir, transmite, não conheço, quer dizer, não conheci antes, só conheço nesta interpretação. É uma musiquinha então que dá para nos mantermos descontraídos, bem dispostos, animados, enfim, tudo ideal para um domingo início de tarde, ou para o início de tarde de domingo na companhia do Canal 2. Vamos então ficar com estas duas músicas. Começamos desta brilhante maneira com É do Le Rossignol de Montmartre. E eis que estamos a chegar ao final do nosso Nota 7, hoje dedicado por inteiro ao acordeão, à música tipicamente francesa na maior parte dos casos. Vamos ficar com La Scène, melodia que nos é trazida ao acordeão, ou pelo acordeão, de Daniel Dorje, um acordeonista que... Enfim, já, creio que já não está em atividade. Daniel Dorje, que gravou vários discos só com acordeão. É um acordeonista interessante para um dia explorarmos aqui no nosso Nota 7. Mas hoje vai ser o que vai encerrar a emissão número 29 do nosso... Aliás, a emissão número 30 do nosso programa. Vamos então ficar com Daniel Dorje e La Scène. Até para a semana. Tenha a continuação de uma boa tarde na companhia do Canal 2.